Bom dia, queridos, queridas, pessoal na mesa, cada um que ouve, a gente não sabe onde vai chegar essa mensagem, mas hoje nós chegamos em um dos salmos mais queridos das Escrituras, mais conhecidos, Salmo 139, e que eu acho fundamental para que você pare e medite nele hoje. O Salmo 139 é conhecido por um verbo, sonda-me. Sondar é colocar uma maneira de perceber ou de escutar ou de ver alguma coisa que está obscura. Quando você sonda o solo, você enfia uma agulha bem profunda para ver se tem rocha, se tem umidade. Quando você sonda ou você coloca uma sonda em alguém, você coloca um tubo que vai lá dentro, ou do estômago, ou de algum lugar que vá ser procurado para se ver alguma coisa. Quando você sonda uma área de mineração, você está sempre buscando ver aquilo que está obscuro. E o verbo central desse salmo é exatamente esse. Em outro lugar na Bíblia, a gente ouve dois outros textos que fazem um bom paralelo com esse. O primeiro é: enganoso é o coração. A gente tem o costume de enganar pessoas. Mas, definitivamente, o pior facínora que seja, o maior bandido que você conheça, a primeira pessoa que ele engana é a ele mesmo. As nossas pulsões, as nossas coisas não resolvidas, as coisas que estão escondidas, elas arrumam um jeito de sair e efetuar aquilo que ela deseja, fazendo com que a primeira barreira a ser transposta, o primeiro engano a ser feito, seja da nossa própria consciência. Porque a nossa consciência é forte o suficiente para refrear uma série de impulsos e de coisas obscuras em nós que a gente sabe que não está legal. Então a gente precisa de uma boa justificativa. Uma das justificativas que eu costumo usar em vários exemplos é você, por exemplo, modificar um verbo que a gente usa muito frequentemente, que é o verbo precisar, que a gente coloca no lugar do verbo desejar. Vou dar um exemplo. É absolutamente legítimo você desejar uma Ferrari, né? Você desejar a mulher mais linda do mundo ou o homem mais lindo do mundo, isso é absolutamente razoável de se querer desejar. Só que a gente sabe que, dadas as circunstâncias da gente, é meio estranho, né? Ou, se a gente pensar agora no evento da semana passada, acabou de me ocorrer aqui, a tal da deputada Maria Vitória, filha do ministro golpista da saúde, desejava um casamento que não saiu aí por menos de R$ 1 milhão, né, por baixo, num dos lugares mais suntuosos que podia se acontecer em Curitiba, no meio do centro da cidade, em volta de um bando de gente que vive na rua e que trabalha, que está ali no centro histórico, e ela desejava isso. Nada mal, você pode desejar a lua, se você quiser, nenhum problema. A maneira como o nosso cérebro convence a gente é que a gente começa a dizer que a gente precisa. É muito feio a gente falar eu preciso de uma Ferrari, eu preciso de um casamento luxuoso, eu preciso da mulher mais linda do mundo, ou pior, depois que você se convence que você precisa, você começa a dar justificativas, né? Seja pela sua origem, fico imaginando a justificativa da deputada aí, né? A gente troca o eu desejo por eu preciso e depois o eu preciso por eu mereço. Eu mereço? Pô, mereço uma Ferrari, eu dou tanto duro. Pô, mereço ter a mulher mais bonita ou o homem mais bonito, ou eu mereço. E assim a gente vai se enganando. Depois que a gente se convence que a gente merece, a gente vai vir para a segunda etapa. Eu preciso, vai partir para o outro, eu mereço, vai partir para o outro. E aí a gente fica se enganando, esquecendo que tem alguém que nos conhece muito bem, muito melhor do que os nossos pais, as nossas mães conhecem a gente, que é Deus. A segunda coisa que esse salmo me faz pensar é na loucura que as pessoas têm de pensar que podem se afastar de Deus ou estar longe de Deus ou se distanciar de Deus. Meu querido, minha querida, Deus criou o universo, as estrelas, as galáxias, as bactérias, os vírus, as folhas, as plantas, os vegetais, tudo. Meu irmão, como que você vai se distanciar do Criador de todas as coisas, daquele que conhece você desde que você não passava de um ser unicelular no útero da sua mãe, que acompanhou a sua vida desde sempre? Obviamente, a única maneira de você achar que pode se distanciar e de novo enganar você mesmo é convencendo você da coisa mais óbvia: Deus não existe. Ora, se Deus não existe, então não tem ninguém me acompanhando, óbvio, eu posso me esconder onde eu quiser. Agora, se você tiver um mínimo de humildade, você vai perceber sim que Deus existe. E se ele existe, companheiro, que você é um idiota. Você é uma idiota quando você pensa que pode esconder seus pensamentos. Que você acha que quando você está trabalhando, quando você está descansando, os seus caminhos não são bem conhecidos por Deus. Deus conhece você com tanta intimidade que o espaço que existe entre a produção da palavra no seu neurônio e o tempo para isso chegar até a sua língua, Deus já intercepta a sua mensagem nessa velocidade, mais rápido do que a velocidade do seu pensamento, que é mais rápido do que a velocidade da luz. Antes que eu pense alguma coisa, Deus já sabe. E aí o salmista diz: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde fugir da tua presença? Se eu vou até o fundo do mar, você está lá. Se eu subo até o mais alto céu, o Senhor está lá também. Se eu me esconder nas trevas mais escuras, e as trevas mais escuras, seguramente, meu irmão, minha irmã, é a do seu coração, a treva ali, para Deus, é claro como o meio-dia. Ele vai enxergar tão bem, como se fosse a luz mais clara do dia. Daí o salmista chega à sua conclusão, que eu queria convidar você, ao ver que é inescapável. Ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me. Conhece as minhas inquietações. Veja se há em mim alguma conduta que te ofende. E aí, meu irmão, minha irmã, o centro desse salmo, dirige-me pelo caminho eterno. Porque enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração da mulher. E em outro lugar na Bíblia diz, era o segundo texto que eu queria lembrar: ai do homem que confia no homem. As pessoas usam esse texto para justificar a desconfiança com meu irmão, a desconfiança com aquele com quem eu compartilho a vida, que trabalha comigo, que é meu irmão de jornada. Olha, tolinho e tolinha, o que esse texto diz é: ai daquele que confia em si próprio, que se fia em si mesmo, que acha que consegue tudo por meios de si próprio. Porque a gente só confia na gente mesmo quando a gente já conseguiu se enganar o suficiente para perceber que a gente, para achar pelo menos que a gente consegue se esconder de Deus, se esconder da gente mente, esconder o nosso coração. No texto de Isaías, Deus lembra a Jacó, a Israel: eu te escolhi, eu te chamei para ser meu servo, chamei para ser meu povo. E quando eu falo isso, povo meu, Deus diz, ele fala: olha, é porque eu quero que você tenha o meu nome. Aí minha pergunta para você: um Deus que te conhece assim, um Deus que te chamou pelo nome dele, que quer te chamar para filho, por que você se esconde dele? Para que se esconder dele? É muito mais fácil se entregar, está com ele. E ontem eu falava com um dos amigos da mesa e falei: cara, Isaías 30:15, Não está longe, está perto. É no silêncio, no sossego, que a gente encontra o Senhor. Porque ali Ele nos sonda, ali Ele nos mostra, ali Ele nos dirige pelo caminho eterno. Falava isso ontem à noite. E Jesus, Ele teve a Ele sujeita todas as coisas. Como é que Ele fez isso? Deus o fez menor um pouco que os anjos. Deus o permitiu esvaziar-se da sua divindade, viver entre nós, conviver com as nossas angústias, com os nossos medos, com os nossos problemas, com as nossas crises, com o recôndito do nosso coração. E Deus permitiu que ele se tornasse nosso sumo sacerdote para nos levar por esse caminho eterno, porque ele mesmo é esse caminho. E isso valeu um preço alto para ele, porque ele conviveu com a nossa humanidade na sua plenitude. Então, ao ter sondado seu coração e pedir a Deus que o faça, e pedir que ele o leve pelo caminho eterno, o caminho é o caminho de Jesus. É o caminho daquele que viveu entre nós, caminhou entre a gente. Aquele que foi coroado com glória e com a ressurreição por ter sofrido a morte. Ou seja, até onde Jesus foi ser humano, até onde ele viveu as nossas angústias, até onde ele teve que se debater com as nossas crises, até o final, até a morte. E passando pela morte, a venceu. E tendo vencido, se tornou nosso Senhor e capaz de nos levar do mais profundo do nosso coração, do lugar mais escondido onde a gente estiver. Ele consegue nos levar ao caminho eterno e trazer à luz tudo aquilo que tiver escondido. Que nessa manhã a nossa oração seja essa: que você levante da mesa, por favor, hoje em silêncio, sem pensar na próxima atividade, sem fazer maluquice. Mas olhando para o seu coração e confessando diante de Deus o quanto que você tem um coração enganoso e você engana primeiro você mesmo, depois os que estão à sua volta. E vai seguindo no caminho de engano e engano, somente para esconder aquilo que está lá no fundo. Quando era muito mais fácil pegar esse fundo do coração, abrir para Deus e falar: sonda-me, Senhor, vai, mostra, onde está errado? E aí Deus vai te pegar pela mão, pelo poder do seu Filho, e te guiar pelo caminho eterno, o caminho da vida eterna, que está aberto para todo aquele que crê. Que Deus abençoe, que a gente tenha um dia muito bom, que o Senhor nos guie e nos livre de nós mesmos. Amém.